fica interessado, pá. Tamo chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Pra todo mundo, pelo aplicativo da Atlântida no iPhone, pelo aplicativo da Atlântida pra Android e também pelo site da Atlântida.com.br. Os amigos do Pretinho já estão na mesa. E eu preciso citar os patrocinadores deste programa, galera que garante a nossa estada todos os dias aqui, junto com a nossa audiência. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, KG. É, boa tarde. KG. Beleza, boa tarde. Boa tarde, Everton, claro, Cunha, Mr. P. Claro. Como vai, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Marcos Bianges. Beleza. Vamos. Bora, Potter. Estamos aí, gente. Ah, Potter, só um pouquinho que eu preciso baixar um pouquinho do microfone. Não, deixa alto, cara. Não, tudo é muito passageiro. Eu tô no lugar do Porã, né? Aí, o lugar do Porã é o microfone mais alto. O Porã não só fala. Exatamente, é o que mais fala e o que fala mais alto. Fala, Maurício Amaral. Tô feliz de estar aqui. Que beleza. E a estrela móvel desse Pretinho Básico de terça-feira. Terça-feira ensolarada em todo o sul do Brasil é o meu amigo Lelê. Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Feliz de estar aqui, né? Virando, oh, velho, eu também tô muito feliz de estar com vocês aqui, estar com essa audiência maravilhosa. Virando. Nós temos uma audiência impressionante. A gente às vezes não faz ideia de quem nos ouve. É verdade. Não tem ideia de que tipo de gente é nos verdade, ouve. É verdade, um abraço, gente mesquinha. Um abraço pro Dentinho, que tava ontem lá na Feira do Livro, que é o nosso ouvinte. Ah, né? Dentinho. É o ouvinte do Pretinho, né? O Dentinho. É. Quem é o Dentinho, velho? O Dentinho. Né? Era um cara que tava meio... Ele só conseguiu falar uma coisa. O Grêmio não vai cair. Diferente dele, né? Que provavelmente caiu. Ontem no Bola nas Costas ao vivo da feira, a gente sofreu um protesto. Ah, é? É de um protestante, sabe? O que o protestante falou? RBS mente! Ah, falou isso. RBS mente! Não é RBS que mente. É o Pretinho que mente. São os funcionários da RBS. É verdade. Funcionário, pô. Quem mente é não. Tá certo. Aliás, protesto agora tá é bacana fazer protesto, né? Vamos fazer protesto. Vamos protestar. Vamos protestar. Vamos invadir uma reitoria. É, tem os caras do Charlie Brown invadiram o prédio da reitoria da USP. Da USP lá, é. Pra que poder fumar maconha. Que é isso? Que absurdo. Ah, que onde é que Brown vai parar? Claro. Qual é o futuro deste país com com este perfil de juventude que nós vemos hoje? Não, me fala. Teu, tinha 80, 100 pessoas lá e 10 mil estudando. É isso aí. Construindo o país. Menos de 100 caras lá tirado lá dentro. Ah, mas acontece que tem as influências, né, cara? Um influencia o outro, que acaba influenciando o outro, que não, se deixa influenciar caso, por outro. Pô, e começou. Vocês lembram como é que começou isso aí? Em maio foi assaltado, a cronologia de tudo isso aí, né? Em maio foi assaltado um estudante dentro da USP. Aí fecharam com os estudantes, a reitoria fechou, a universidade fechou com os estudantes de botar a polícia dentro do campus. Ele foi assaltado e morto, pô. É. Coisa feia. Tudo bem, mas Felipe foi assaltado e morto. Aí chamaram a PM. Aí chamaram a PM. E aí pegaram os maconheiros. A PM lá dentro, né, inibe muitas coisas que uma universidade deixa fazer, né? Só um pouquinho. É, não pode, é ilegal, né? Aí os caras se revoltaram e queriam tirar a PM de dentro da faculdade. E aí começaram a fazer protesto dentro de algumas faculdades, lá dentro da geografia, dentro da não sei o quê. E aí o grande cenário foi a invasão da reitoria. Isso aí. Por cerca de 150 pessoas, né? E a USP é a maior universidade do Brasil. Tudo estudante, né? De história, biologia. É legal os caras saindo. Jornalismo. Ciências sociais. Os caras saindo e pegando o seu Kia Soul e o seu... Pegando suas naves, indo embora. Vão pra casa, tomam um banho, botam um moletom da Gap. Isso. Voltam, o seu tênis New Balance. Isso. Voltam e aí contra o capitalismo! Isso aí! Que beleza! Tem uma foto. Tem uma foto emblemática acho que é na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo tem uma folha ali que é um cara assim: eu protesto porque meu pai me banca. É demais, né, cara? É demais. Que é um cara que tava fazendo o contrário, né? Ele estava na frente da reitoria, tinha um cara assim, meu papi pagando tudo pra eu ser revolucionário. Isso aí. Que era mais ou menos assim a frase do cara, né? Que era um estudante contra os estudantes que invadiram a USP. Bom, vamos nós aqui, ó. Terça-feira, 8 de novembro de 2011, Dia Mundial do Urbanismo. Que legal. Dia do Radiologista. Ontem era o radialista, hoje é o radiologista. Será que é de propósito? É ordem alfabética. E dia do aposentado. Aí, então é feriado. é feriado pros aposentados hoje, gente. A gente também. Não, eu tô trabalhando, graças tá nativa, a Deus, eu tô nativo. Quando o cara se aposenta, o cara não pode mais bem trabalhar, nativo, né? Pode sim. Pode, claro. Aliás, é o que mantém muitas pessoas vivas, né? Porque pô, o cara passou ali 40 anos da sua vida trabalhando, chegou a hora da aposentadoria, para! E agora? Se mata. Se mata. Ah, e outra, começa né? a grana, beber. A grana de um aposentado diminui. Faz com que tu, muitas vezes, tu seja obrigado a continuar trabalhando. Porque tu não tem como manter tudo mesmo, uma família. Mesmo, né, no mesmo emprego, por exemplo, assim, eu posso ganhar como aposentado e como empregado. Abraço pra coluna do Lelê, né? Que tá aposentada já. Sabe que o Ozzy Osbourne, cara, ele cansou de fazer turnês. Ele até fez um disco em 91 chamado No More Tears. E ele fez uma turnê que era No More Tours. E assim é a última. E aí depois ele ficou 6 meses em casa e ele decidiu, não dá. Ou eu volto pra estado ou eu vou morrer. Vai morrer, é verdade. Sim, mulher, né? E aí ele ligou pra um festival grande, não me lembro qual era o festival. Planeta Atlântida? É, um festival no pódio Planeta Atlântida, só que gringo, dizendo, não, eu sou o Ozzy, eu quero voltar. Eu sou o Ozzy. Tu é muito velho pra tocar. Que isso! Aí ele criou o Ozzfest. Aliás, dele. Na sexta-feira, dia 11 de 11 de 11, o Black Sabbath deve anunciar a volta com a formação 11, 11, original, 11. É. Com disco novo e turnê mundial. Agora o Ozzy tá vegetariano, pô. O Ozzy virou vegetariano. Como é que vai comer morcego no palco agora? Não, agora ele come alface. Morcego de chocolate. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Polícia prende bando que roubava 4 carros por semana. É verdade. Na região metropolitana de Porto Alegre. Região metropolitana de Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Isso aí, a GPA. Um Porsche avaliado em R$500 mil foi um dos veículos apreendidos. R$500 mil valia esse Porsche aí. Alvos eram veículos circulando na Zona Norte. Marcelo, ainda não é teu horário, Marcelo. Estou só agregando informação, né? É mais fácil a rota de fuga, a Zona Norte, tá perto da saída de Porto Alegre. É verdade. Então os caras pegam o carro e já se somem com ele ali. Freeway, já bota ali. É a BR-116. Não, é BR-116 que eu não tenho como fugir. Vamos lá, cara, vamos fugir para a polícia pega o bandido a pé na 116. De bicicleta. Larga a viatura e corre a pé, tá, do cara. Tem muitos manches ali pro lado de Sapiranga, Sapucaia. Certo. Que eles eram de lá. Isso aí. O Maurício conhece tudo. Não tem os desmanches ali perto de Sapucaia. São as estradas vacinais, né? As vacinais. R$500 mil um Porsche, tá? Exatamente, é impressionante a quantia de carros que esses garotos levavam. Não tem mais barato? Tem Porsche mais barato. Qual é o Porsche mais barato? Deve custar uns R$300 mil. É o Porsche de chinelo. É o Porsche de entrada. É o Porsche, zero, né? Porsche popular, zero. É o Porsche popular. Usado. Aí tu deve conseguir mais barato. Esse aqui que entende disso. É o Porsche de estudante da USP, assim. Isso. Exatamente. Você quer dar pro seu filho que passou na USP um carrinho barato? É o Porsche 911 USP. Exatamente. Asteroide chegará mais perto da Terra que a Lua nesta terça-feira. Ai, ai, ai. Uma rocha de 400 metros de diâmetro. Vai se aproximar do nosso planeta, mas não corre o risco de colidir com a Terra. Que graça a Terra! Segundo a NASA, a rocha espacial atingirá o ponto de maior aproximação com a Terra às 9 horas e 28 minutos da noite de hoje, horário de Brasília. Exatamente. Quando estará, Almir, a cerca de 320 mil quilômetros de distância. Quanto distância tem a Lua? Muito pouco, né? A Lua tem mais. Tem mais? Tem mais, Vai passar entre a Terra e a Lua? Vai passar, não sei se vai passar entre a Terra e a Lua. Qual a distância Terra pra Lua? Não diz aqui, cara. Diz aí, cara. Diz aqui, a Lua fica a 384 mil quilômetros da Terra. Bem no meio. Então passa entre a Terra e a Lua. Fica tranquilo que não vai bater, tá, gente? 400 mil quilômetros de distância. Gente, coisa rapidinha, gente, assim. Gente, um pessoal sério, profissional, que acerta todo dia a previsão do tempo, não ia errar nessa questão do asteroide. Não ia errar, né? É verdade, homem. É? Não falaram que ia chover hoje? Não falaram. Falaram? Falaram que ia chover domingo. Domingo também, é verdade. Choveu? Sim. Aliás, tá ameaçando chover desde domingo. Vai chover quinta-feira. Quinta-feira. Tá ameaçando bater na Terra esse asteroide desde não sei quando. Daqui a pouco. Esse é outro, é uma rocha. Pagamentos de boletos. Sabe qual é o tamanho dessa rocha? 400 metros, é um navio. Uma rocha, Não, 400 metros de diâmetro. É um navio passando lá no espaço, em direção à Terra. É, vocês tudo tranquilos. Olha só, Almir, se tu fosse com um carro a 100 km por hora pra Lua, a 100 km por hora, tu demoraria 4 mil dias pra chegar. Obrigado. Transforma isso em anos pra nós, por favor. Transforma isso em 4 pontos. 4 mil divide por 365. Isso, faz aí. Tem que pegar a Golden Bridge. Ah, vai dar 10 mais 300. Faz aí, Maurício. Pagamentos. Não faz nada. Obrigado, cara. Queridos. Pagamentos de boletos nas lotéricas devem voltar ao normal à tarde. Pagar umas boletas. Pela manhã, clientes não conseguiram efetuar pagamentos de boletos bancários e convênios. Ah, que para legal. Jogos, o sistema estava funcionando normalmente. Ah, para jogar pode, né? Segundo a Caixa, foi constatada uma instabilidade no sistema. Pane no sistema. O IPVA dos carros usados vai ficar mais barato em 2012 no Rio Grande do Sul. Os cálculos ainda não... Aliás, os cálculos ainda estão sendo feitos, mas os técnicos da Secretaria da Fazenda antecipam que, em geral, haverá redução no valor. A estimativa é que o IPVA pode ficar até 10% mais barato. Mas legal. É lógico, né? Se tem depreciação do preço, tem que diminuir o IPVA. É óbvio, né? Por que demorou tanto tempo para se chegar nessa conclusão, né? Para eles ganhar dinheiro. Precisa dar um descontinho em alguma coisa, né? Tudo aumenta. Quantas vezes aqui no programa foi anunciado assim? Vai baixar o preço de tal coisa? Nunca. Três vezes só. Três. Não. Quatro com a de hoje. É. 13 detentos fugiram do presídio regional de Balneário Camboriú na manhã desta terça-feira. Exatamente. Policiais militares. Foi um problema de segurança lá agora. Policiais militares estão concentrando as buscas no Morro do Cristo Luz e no bairro Monte Alegre. É mais iluminado o Cristo Luz? Um helicóptero da polícia sobrevoa a região para auxiliar no trabalho de busca. Os 13 detentos fugiram quando os agentes prisionais foram até as celas para permitir a saída de presos do regime semiaberto. Armados com espetos e facas, os presos renderam um dos agentes e conseguiram escapar. Os caras fazem um churrasquinho lá. Ninguém é de ferro, né? Deve ser bem fácil entrar com um espeto. Eles ligaram pros caras. Peça uns espetos pra nós fazer um churrasquinho. Aí deram os espetos pra eles. Aí eles esconderam os espetos. Beleza. Tipo três mosquiteiros. Saíram tipo três mosquiteiros. Como é que chama esse presídio? Então, churrasco só na chapa. Quem aqui? Isso, na grelha. Na grelha. Quem aqui é o que levou um espeto? Aonde, né? Na penitenciária, visita íntima. Eu nunca fui à penitenciária. Nunca namorou um presidiário? Não, fala. Não sabe o que é bom. Flanelinhas de Porto Alegre passarão a ser identificados por tickets. Os motoristas começarão a receber, a partir de amanhã, ao estacionar, tickets do guardador de carros legalizados. É mesmo? Pô, achei legal isso aí. Ai, cara. Deve ser pra colecionar o como casa, eu tô bandida hoje, cara. Mas que é aí? Mas quem foi o autor? Eu quero conhecer o autor. Foi tu, Almir. A medida deve ajudar a coibir danos aos veículos e também identificar infratores. O número do registro do profissional estará impresso no papel que deverá ser entregue ao condutor quando ele estacionar. Ou seja, se um cara vem sem ticket, o cara não pode aceitar. Não tem coisa mais provinciana e mais absurda que isso. Mas eu acho legal, cara. Porque tem o guardador de carro de verdade. Tu vive dizendo isso aqui. Sim, tem. Esses... O Marino e o Gilson são os guardadores da minha rua. Esses caras devem ser legalizados. São legalizados, então, com crachazinho. Esses caras vão ter outro ticket pra te dar. Mas como legalizar? Como é que o Marino... Tem o sindicato dos guardadores de carro. Marino e Gilson. Isso. Estão convidados desde fevereiro. Estão convidados, gente. Sangue muito bom, rapaz. Marino e Gilson. Mas assim, ó, cara, agora tu imagina o mercado paralelo disso aí. O mercado paralelo dos tickets. Mas quem legalizou o Marino e o Gilson? O sindicato dos guardadores. Eles pagam imposto, então. Eu dou 5 pila, eles pagam 20%. Não, eles não devem pagar imposto. Eles devem pagar alguma coisa, tipo uma RPA. Eles devem pagar uma contribuição pro sindicato. Devem, eles são... Toda a categoria paga, né? Uma contribuição pro sindicato. Claro. Aí o que que é? Agora é esse mesmo sindicato, então vai legalizar todas as ruas de Porto Alegre? Não. É, poderia, né? Todas as ruas de Porto Alegre, ou a maioria, ou as grandes ruas de Porto Alegre, já não tem ali o parquímetro, o trocinho que tu tem que pagar pra estacionar, então quer dizer que tu tem que pagar oficialmente duas vezes. É. Tu paga o parquímetro... Onde tem parquímetro, não tem flanelinha. Pega os jogos da dupla Grenal, por exemplo. Não tem parquímetro. Às vezes tem. Nas ruas perto do Olímpico e do Beira-Rio não tem parquímetro. Ontem eu botei 1,50 no parquímetro e dei R$2 pro flanelinha. Não dá. claro, é um porque humanista. O Flanelinha tava ali dizendo bem cuidado, parceiro. Não, é um generoso. Tem sim. Não, mas principalmente nas regiões mais pobres. Vocês são ingênuos, cara. Mas peraí, então a solução era botar a Zona Azul em toda Porto Alegre. Fechou, não. Não, não fala isso, não dá essa ideia. Por que não? Porque os caras já estão botando a área azul em tudo. Mas daí tira o azul. Mas não dá, mas não resolve. É que nem os containers de lixo orgânico. O que mais tem dentro dos containers é lixo seco. O povo vai lá e bota qualquer lixo, menos o orgânico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem não, a ver, não. Cara. Peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra na questão assunto, mas na questão concepção tem, né? Vai funcionar. Ticket de flanelinha vai funcionar que nem o container de lixo orgânico. As pessoas não vão fazer o troço direito. O flanelinha não vão. O flanelinha vai te dar um ticket quando tu chega com o carro, ele tem que te devolver o ticket quando tu vai embora. Essa deveria ser a lógica do troço, não é? Porque daí tu pagou, ele te devolveu o ticket, tu sabe que, ó, o cara tava ali com o nome dele e tal. Tu acha que o cara que pega o teu flanelinho, que pega o teu ticket aqui perto do Beira-Rio ou do Olímpico, ele vai te esperar até a saída do jogo? Isso não existe. Nunca vai existir isso. O problema é o mercado paralelo, como o Peter falou. Então aí tu tem que pagar o parquímetro, tem que pagar o flanelinha, no espaço da rua, que é pública. IPVA, tu já paga o teu imposto, porque a rua é pública, né? Tu pode estacionar o teu carro nos locais, né? Ah. Onde é permitido. Aí tu tem que estacionar e pagar. É muita arrecadação, né, cara? Sabe é que é muita aqui, ó, arrecadação. Sabe que aconteceu onde é que vai esse dinheiro? A rua toda esburacada. Qualquer lugar que tu passe em Porto Alegre é buraco, rapaz. Minhas rodas já são quadradas. Olha já aqui, não dá mais. Vou dar um exemplo pra vocês. Perto do meu escritório na Cristóvão Colombo, depois que foi colocada a área azul, todas as garagens da redondeza aumentaram o valor da mensalidade. Porque todo mundo começou a se obrigar a botar nas garagens, quem trabalha por perto. Certo. Entendeu? A mensalidade que era 100 pila tem garagem cobrando 150. Tá é aí. Isso aí. É, tá ruim pra todo mundo. É o negócio é ver. Bem, eu fico preocupado só quando eu não ouço o Mr. P, cara. Fico muito preocupado. Eu preciso saber a tua opinião a respeito disso aqui. É que o Mr. P ele se cala quando o Lelê tem uma opinião parecida com a dele. Ele se cala pra mas não isso concordar. Não existe. Pra não concordar. Pra não concordar, eu vou ter que admitir que concordou. Prefiro ficar quieto. É, não, mas tem horas que eu gosto de ficar só ouvindo mesmo. É mesmo? É. Tá bom, então. 1:17, Marcelo, é tudo contigo, verdade, Marcelo? Verdade, um americano foi preso acusado de filmar um casal amigo em momentos íntimos. Opa! E o helicóptero? David Benet fez as imagens através de buracos. O teleprompter tava faltando palavras aqui. Buracos no banheiro e na parede da sala. O casal afirmou a polícia que nunca deu permissão pra ser filmado. Mas o David Benet. Ah, o David. David é nome de tarado. É, né? David Benet o nome dele. David Benet. David é nome de tarado. É, né? Ou Davi, as suas variações escritor em todas as tarado. Vidas. Exatamente. O casal é preso após roubar carro de policial pra namorar. Foi em Lake York. Pegaram o carro da Lake polícia. York tem muito carro da polícia. Exatamente, o policial deixou destrancado, pegaram, entraram, namoraram, deram uma mimbada gostosa. Saíram e devolveram o carro da polícia. O carro da polícia é maior será por que é dentro? Contra a lei? Não pode ser contra a lei. O amor não pode ser condenado. Muito bom, muito bem, Marcelo. O amor não pode ser, não fizeram nenhum crime. Porque o amor é o calor que aquece a alma. Eu já ouvi isso. Cara, cara. Mas eu achei. Love's not a crime. Ô, Marcelo, é bom isso aí, cara. Tu entra com a namorada dentro do carro da polícia. É seguro, né? Fecha cara? Os vidros, liga a sirene, deixa ela ligada e ninguém vai chegar perto. Não, e aí a gritaria da sirene. Né? É, não, sem o som. Só liga a luzinha. Que é isso? É a sirene ou a mulher? Sirene. Seu Porã. Homem nu invade palco durante premiação na Irlanda do Norte. Ah, eu vi isso. É um evento da MTV, não é, Alexandre? É. Alexandre Fetter. Isso. Na MTV tava entregando uma grande premiação, né? Isso, na Europa. O famoso EMA. European Music Awards. E aí entrou um homem pelado no palco. Ficou nu e saiu correndo. O homem foi preso. E invadiu o palco durante a premiação de melhor música. Melhor música. Foi um protesto, né? Foi um protesto. Será que foi um protesto? Foi protesto. Melhor música. Tava ali com o instrumento dele, né? De afinação. A flauta, né? Exatamente. Será que já tem o Porto Alegre Music Awards? Tem o Açorianos. É. Quase a mesma coisa. botar o Arthur pra passar correndo. Mas será que o cara que tá na plateia, ele tira ele toda a roupa ali? Ele entra. Obviamente ele entrou vestido. MTV, né? Botou. É? Tudo combinado. Tudo combinado. É viral. fã do Lelê, pra dar uma levantada. 1h20, obrigado, Marcelo. Hoje sem o Marcelino tava meio borocochô, né? Tô meio borocochô, tá meio porque borocochô. O mundo tá muito doido, né? Tá doido demais. O mundo tá muito louco. O pessoal na USP tá mais doido ainda. Exatamente. Obrigado, Marcelo, vai, Pi. Havíamos solicitado que alguém mandasse uma lista de Marias, lembra? Ah, Maria é chuteira, Maria. E aí o Gleister. O Gleister mandou uma lista de Marias. Maria Picape, ingresso VIP em cabines de DJ. Picape de DJ. Maria CDJ. Maria Tatame, quer levar uns tapas em qualquer luta. Maria Tatame. MMA. Maria eu conheço uma Maria Tatame. É MMA. Maria Shampoo, só vai no cabeludo. Maria Fuzil. Ficam disputando traficante. Milico. Não, fica disputando traficante. Tu é do tempo que fuzil quem tinha era militar, né, Potter? É. Hoje em dia quem tem fuzil é traficante. É isso aí. Maria Parafina, alegria de todo e qualquer surfista. Ah, isso, tá claro. Maria Passaporte. Os caras que... Turista? Turista. Claro. Potter, né? Adoram turista. Não, ao contrário. É os gringos, né? Os na Copa do Mundo, são as gurias aqui de Porto Alegre, tudo felizinha com os caras que vão chegar aqui. Ou seu inveja deles. Maria Batalhão. Soldado, em geral. Maria Batalhão, Batalhão, Batalhão. De dia é Maria, de noite é João. Maria Sandra Rosa Madalena. E agora? É, Maria que dança, dançaria. Quase. Cigana? Cigana? Não. Só quer. Pega só. Magal. Maria. Magal, eu não sei se é uma gíria do sul, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal, né? Pra quem não tá ligado, Magal pra nós aqui é o cara que curte o carro, rebaixa carro. Playboy. É o Playboy. É, mais ou menos. Em Floripa é o Playboy. É o cara que gosta mais do carro do que da mulher. É o Playboy do carro. É o cara que gosta do carro. Que ama o carro, que mexe. Magal é só carro. Magal é o Playboy do carro. É o cara que gosta mais do carro que da mulher. É, isso aí. É, Magal é o Playboy do carro. Nós temos dois aqui no programa. É. Não, vocês estão enganados. Dois Magalhães. Meu carro, por exemplo, faz 6 meses que eu não lavo. Não é em defesa própria, mas o Magal é aquele que no dirigir ele dá inclinadinha, bota o pano lá atrás. Isso aí. Inclina o carro, não bota o som a milhão. Sabe do que tá falando. Cuidado do carro, não tem nada a ver com defender. Você. Verdade. Mandou muito bem, Pi. Faz 6 meses tu não lava porque tu manda alguém lavar. Não, não lava. O Pi acusou o golpe. Não é querer me defender. Agora tá no verãozinho que é bom de lavar. Eu só quero dar nome aos bois. Eu e o Pique gostamos de carro, a gente tem que defender a categoria. Não, eu gosto de carro, mas o meu tempo Magal já passou. O meu não, o meu tá começando. É, que bom, então vamos trocar aquele carro ali. Tô no hippie do Magal. Maria Três Eixo, específica de Maria Gasolina, especialista em caminhão. Também conhecida como a Maria Chapinha. E a Maria Boleia, né? Maria Boleia. E pra encerrar a lista, Maria Talibã. Que é isso, cara? Terrorista? Só bomba. Atira pra qualquer lado. Abraço, Gleister, Roberto. Maria Talibã. Vai, Cajezinho. Vou dar um abraço pro Antônio Alípio, da Ubra de Gravataí, que estava lá ontem na Feira do Livro. Lá no, bom, então, também lá estava Bola nas Costas, DJ Elisandro Almeida e também a filha do Sérgio Buarque. Ah, é a Lívia, né? Um beijo pra Lívia. Senhorita Lívia, que é uma querida que participou do programa com a gente. Que contou pra nós que o Sérgio Buarque arrota, né? Arrota. Ah, que beleza. Em visita ao litoral do Rio Grande do Sul, o Papa foi levado à beira da praia, ali onde presenciou uma cena impressionante. Algumas pessoas gritavam desesperadas, apontando para o mar. Sua Santidade pôde ver um jovem vestido com a camisa da seleção da Argentina, lutando desesperadamente contra o ataque de um tubarão. Puta! O pânico era geral, mas 3 homens se aproximaram da água. Um arremessou um arpão que acertou o corpo do tubarão. O segundo arrancou o jovem ensanguentado de sua enorme boca, enquanto o terceiro abatia a feroz criatura com vigorosas cacetadas. Depois de levar o argentino inconsciente até a areia, os 3 sujeitos arrastaram o tubarão até as proximidades de uma caminhonete e colocaram na caçamba. Ainda cansados, os gaúchos foram levados até as proximidades do Papa Móvel. O Papa, visivelmente emocionado, lhes dirigiu uma bênção especial. Caríssimos irmãos, a cena que hoje presenciei me ensinou muito acerca da grandeza dos homens, filhos de Deus. Um gesto nobre, superior e heróico, que levou estes abnegados a salvar um irmão argentino das garras da morte. O Papa se despediu emocionado e enquanto o Papa Móvel se afastava, um dos gaúchos perguntou pro outro, pros outros: e aí, quem é esse velhote aí? Ah, mas deixa de ser ignorante, tia. Esse é o Papa, o Santo Padre. Ele tem a sabedoria divina, o ignorante. Sabedoria divina ele pode ter, tia. Mas não entende nada de pesca de tubarão. Quer dê a isca? Quê? Fugiu de novo? Da próxima vez amarro o argentino com arame. Vai se Argentinas! Argentinas! Argentinas! Cara, vocês lembram da visita do Papa a Porto Alegre, cara? Qual das duas? Só a primeira. Carol Wojtyla. Uxo. O Papa, ele rezou a missa na frente do Olímpico. Sim, aqui. A rota do Papa é por causa disso. Beleza, eu nasci em 86, cara. Não. Lembrando o Papa. Como assim, quando que veio o Papa? E ele passando pela Farrapos, né? Quando? 79. Ele passou pela Farrapos na noite. 79? Não, é que assim, ó, existe a teoria do Papa, né? Que quando o Papa rezou aquela missa na frente do Estádio Olímpico, eu acho que foi 80 que ele teve aqui. O Grêmio começou a ganhar tudo e ganhou tudo. Até que o Papa, o Carol Wojtyla, morreu. E depois que o Papa que rezou na frente do Olímpico morreu, o Inter começou a ganhar tudo. Então o Papa não era gaúcho, ele era gremista. Isso é uma teoria. Isso. O Papa era gremista. Não, mas essa teoria é abordada naquele filme. Sabe aquele filme que é feito em plano de sequência? Segredo. O Segredo. Ainda somos macacos. Orangutango. Isso aí. Ainda orangutango. É quase isso. Quase macacos. Ainda somos macacos. Nós temos que acreditar. Colorado, né, cara? Nós sempre seremos, né, Lelê? Aliás, Lelê, esses dias tinha falado. Quer dizer, então, que nós gremistas, nós precisamos acreditar na ressurreição. Não sei, cara. Pra você acreditar, no... tem que trazer o Papa de novo pra abrir a arena. Uma coisa, ou traz pra lá esse Papa em gremista. Pô, se tu com todo o respeito, né, somos amigos conversando aqui, se tu colocar a volta pra primeira divisão como uma ressurreição, os gremistas acreditam na ressurreição. Mas que depois continua não ganhando mais nada. O Grêmio é imortal, não tem essa de ressurreição. Olha só. Uma coisa não combina com a outra, né? Ressurreição e imortalidade não combinam. Esses dias o Lelê foi falar aqui, só pra mudar de assunto, de uma advogada sobre pedágios, né? Sim. Maravilhosa. E aí falaram que era spam. Sim. Não é spam. Claro que é. Ela existe e entrou em contato comigo. Aí, ó, tá vendo? Quem? Não é spam. Conta a história, Lelê. Que ela mora em Rio Grande. O que isso tem a ver com o Papa? E com o Grêmio? Não, é que eu fui chegar. Tudo que eu falo aqui é spam. É que é spam, o assunto spam. É o meu rótulo, spam. Esse do Papa era spam. O Papa nem veio pra Porto Alegre. Aí essa advogada, ela morava em Pelotas, estudava em Rio Grande e tem um pedágio que ela pagava todo dia. E aí ela usou um item da Constituição, que é um item básico, que diz que todo mundo tem o direito a ir e vir. E aí ela foi baseada nisso e entrou com um processo dizendo que ela não tem que pagar pedágio. Porque o pedágio é contra a Constituição. Não. Porque ele te impede de ir e vir. Não, ela tem o direito de ir e vir desde que ela tenha uma alternativa ao pedágio. Ela não pode ser obrigada a pagar pedágio. Ok. Entendeu? Ela pode optar entre andar pela estrada pedagiada e por uma estrada não pedagiada. Esse que é o erro no Brasil. Ok, mas entendeu? Aqui a gente não tem alternativa. A gente é obrigado a pagar pedágio porque os caras vão lá e fecham. Sim, mas aí o argumento que o Lelê falou tá certo. Porque como não é dada a ela alternativa, fora o pedágio, obrigatoriamente ela tem direito de não pagar. Todo pedágio tem desvio. É só que tu tem que descobrir, tem que saber alguém que saiba. Não é que vai destruir o teu carro. A receita vai para pelo menos no momento que uma estrada é privatizada, ela vira propriedade de uma empresa. Mas o governo tem que te dar alternativa do não pedágio pelo imposto que tu paga. Tá, mas o fato é que ela ligou para ti, Potter. O início da conversa era pra saber se isso era verdade ou não. Através do Fabian Chekanov, que é um professor da PUC. E aí ele tava ouvindo o programa. E aí a gente aí eu vou pegar maiores informações, né? Foi só um primeiro contato. Vai te reunir com ela. Finalmente eu falei algo que não é um spam. Não, duas coisas que não são spam nesse momento. A do Papa e essa agora. Ah, é verdade. Eu tô estudando. Ô meu, quero deixar uma dica pra você que é pai e mãe. E se preocupa com a alimentação dos seus filhos. Médicos não recomendam vegetarianismo para crianças. Proteína animal é indispensável na infância. Um grupo cada vez maior de crianças nasce em famílias vegetarianas e são criadas seguindo o costume da família. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, existem determinados aminoácidos indispensáveis para o desenvolvimento que só podem ser conseguidos a partir do consumo de proteínas. Não é preciso comer a carne vermelha, mas não se pode deixar de ingerir leite, ovos e peixes. Quanto maior o tempo que a criança passa sem ingerir estas fontes de proteína animal, maiores os danos logo ali na frente. Perfeito. Certo? Não, fica certo. A dica aqui pra você que é pai e mãe. Manda aí, Lelê. O sujeito tá no bar completamente alcoolizado. A única mulher que tá no bar, no balcão, ele vai lá achando do lado dela. Ele não vai cair. Aí ele bota a mão na perna dela. Depois do susto, ela levanta e dá um bufetão na cara dele. Toma! Aí ele imediatamente se desculpa pra ela assim, sem querer, desculpa. É que assim, ó, tu é a cara da minha mulher. Eu até achei que fosse ela. Seu bêbado, vagabundo, desgraçado! Mas tu fala igualzinho a ela também. Como faz bem o bêbado, né? Ele fez muito bem, impressionante. Nos mandou aqui o Anderson Pereira, o popular Pança. Ô, Pancinha! Joinville, Santa Catarina. Sancho Pança. Ô, Potter, posso meter os classificados aqui? Pode meter. Vou meter, então. É clá, eu e minha esposa estamos vendendo o nosso apartamento de 83 metros quadrados na rua do Hospital da Brigada, com vista parcial do Guaíba, com direito a pôr do sol, dois dormitórios, sala ampla com sacada conjugada, churrasqueira, lareira, piso em tabuão. Ficam no apartamento refrigerador frost free, freezer de 100 litros, máquina de lavar louça, micro-ondas, depurador de ar, fogão de 4 queimadores com 2 fornos e também o aquecedor a gás. O apartamento dispõe de splits de 9 mil BTUs na cozinha e um nos dois dormitórios e sala também. 10 pau! Dormitório principal mobiliado com móveis sob medida. Sala e quarto de solteiro com gesso e com controle de iluminação para adequar a necessidade do ambiente. O banheiro, o chamado dimmer, né? O banheiro também recebeu móveis novos e uma hidro vertical que está instalada no só aguardando as duchas. Tem também uma vaga de garagem. Por esta belezura, o casal está pedindo R$350 mil. 10 mil eles vendem na hora. Hoje em dia, como é que é? Se tu tiver 10 isso, mil cara, na mão, dinheiro vai vivo. Repetir tudo aí. Sim, galera, mas não tá repetindo. Para um pouquinho. É em lugar alto, tem vista pro Guaíba. A questão é a seguinte: é um belo apartamento, muito bem equipado, por R$350 mil. Paga quem quiser, 83 metros quadrados. 83 metros quadrados. Por 315. Chascaram ou barato, Maurício? Achei caríssimo. Caríssimo. Quantos metros quadrados? 83. Não cabe tudo que ele descreveu, não cabe. É o dobro que eu comprei. Bom, enfim, manda e-mail lá pra LizeEdVendeAP. LizeEdVendeAP@yahoo.com.br. Tá. Outra, preciso vender um ponto de cafeteira ou cafeteria dentro da Universidade Católica de Pelotas. O lugar é bem legal e já tem uma clientela bacana. O bom é que tem um mês de férias quando a universidade fecha. O aluguel é R$800 nos meses normais e R$400 em julho, janeiro e fevereiro. Tô pedindo 80 mil no ponto, mas aceito propostas. É um investimento para quem gosta de administrar e tem que ter tempo pra isso, o que não é o meu caso, já que tenho outros dois trabalhos e agora um bebê de 4 meses. Dez sendo pau. Assim, sou obrigada a abrir mão de alguma coisa. Lá vai então, cafeteriauniversidade@yahoo.com.br. 10 pau! Que 10 pau, cara? Com 80 dez, pau! Com 10 mil reais hoje, tu compra o que tu quiser. Se não tiver na bucha, no dinheiro na mão. Mas como o assim? Que tu quiser. Não, uma coisa que custa 13 mil, o cara já não compra. Compra, se negociar pechincha. qualquer coisa no mundo hoje, 10 mil, tu tiver na mão, na hora, tu leva. Qualquer coisa no mundo. No mundo. Foguete. O Porsche é de 500 aquele mil. Aquele Porsche de 500 mil, com 10 mão, mil, tu 10 leva. Mil, claro. A Ellen Roche. Ele me falou, foi o cara aqui do nosso grupo. Só aplaudindo aí. Só qual grupo? Do Porto Sol Gaúcho. Tá formando uma turma boa ali. Ele ganhou na loto. Ganhou na loto uma vez. Cada dia chega um cara novo. É, ele ganhou na loto uma vez com 10 na mil. Loto. Ganhou 10 mil, porque ele pegava 10 mil e comprava o que ele queria. É mesmo, cara. Gastou tudo. A turma tá boa. Tá bom, legal ali. Nosso bando tá legal. Que ali. Bom, cara. E qual é o produto pra agora, Almirzinho? E depois do sucesso do Natal Luz de Florianópolis com André Bocelli, a árvore mais cara do mundo. Então é Natal. trazemos até a sua cidade o Natal iluminado ao Mickey te mania, gente. Oh, que bonito! Vai ter luzinha colorida trazida diretamente de Chernobyl, gente. Tudo brilhando. Chernobyl. Tá, Fukushima agora, Fukushima, as mais novinhas. Fukushima e outra, o Bangu 2. É, de todo tipo, Bangu, né? Bangu 2. Angra 2. Angra 2, exatamente. Bangu 2. Bangu é presídio. É presídio, né? Cara. Mas e também aí... pode vir de lá, trabalhada pelos presidiários, claro, é isso? Exatamente. Botou os presidiários pra trabalhar, com as luzes de Angra 2. Eu botei os presidiários pra trabalhar também na neve artificial. Ó, oh, legal. Sabe como é que é feita? É através do crematório de Balneário Camboriú. Todas as cinzas que sobraram, nós jogaremos em cima da sua cidade. Fica linda, cara. Fica linda. Demais. A cidade fica linda, cheia de nevezinha, assim, em cima dos telhados. Assim. Como é que vocês vão fazer pra colorir branca, a neve, né? Pintar de branca, né? A cinza. Com tinta guache. Tinta guache. Tranquilo. Tá, quem é que vai pintar? Crianças? Pinta um por um. Um por um, não. Presidiário. Átomo por átomo. Eu li hoje no Estadão que a Almicret usa crianças nas fábricas. Não usa, não. Isso aí é coisa da Nike. Isso aí é coisa de outras empresas grandes aí. Nós não usamos crianças. Não, tem criança trabalhando. Eu testo os produtos com meus filhos. É. Eu testo com eles. E outra notícia também no Estadão dizendo que a Almicret tem uma alta taxa de suicídio nos empregados. Veja, a RBS mente. E pra terminar, o Papai Noel. Chegando no Papai Noel de helicóptero. Arrojado, hein, Almeida? Arrojado. Fazendo um bungee jump wireless. Pra galera, pra criançada curtir o Papai Noel. Qual é o estádio que ele vai chegar? Podemos combinar. Depende quem pagar mais. Ah, que isso, Almeida? Queres que seja ali no Olímpico? Não. Ou na Arena? Do jeito que tá, tamo acreditando. Pode ser na Arena. A Arena tá pronta pra receber o Papai Noel? Pra ti, sim. Ainda não. Show de bola. Então tá chegando o Papai Noel na Arena. Claro. Nesse Natal. Estacas ali da construção, nas estacas. É. Se der qualquer problema, tá, tem o... Aliás, projetor, caminha, né, a passos largos a construção da Arena do Grêmio, hein, cara? E nós estamos acompanhando no Clique RBS. O Mr. P faz um papel as matérias do Mr. P, entrevistando os dois operários que estão tocando a Arena. Um, na verdade, né? Porque o Vanderlei se entregou para as drogas. Né? E uma essa pena, semana, né, a gente vai acompanhar as obras do Beira-Rio. Muito bom. Show de intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Voltamos com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br, também pelos aplicativos de iPhone e Android e ainda pelas antenas da Atlântida em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Fala, doutor Alceu, tá bem? Tá bem? Doutor Peter! Ah, doutor Alceu, que querido que o senhor é, doutor Alceu? Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Doutor Alceu, quero lhe dar uma informação sobre a nossa audiência qualificada. Estava assistindo ao Globo Esporte na tarde de sábado. E aí eu vi o Paulo Brito comentando lá com o Maurício Saraiva. O Paulo Brito dizendo assim: é o não sei o que, vai pegar o América Mineiro em América Mineiro. Abraço, Paulo Brito, Paulo Brito nos ouve. Abraço, Paulinho Brito. Doutor Peter, o Milan comprou o Maxi Lopes, doutor Peter. Olha, que beleza, hein? Agora Amanda Vara tá no... Amanda Vara tá lá, doutor Peter. Amanda Vara conseguiu o que ela queria. Primeiro ela queria morar na Padre Chagas. Aí depois ela queria ir pra Europa. Pra Itália, né? Agora ela tá em Milão. Agora vai pra Milão. Depois de Milão vai pra onde? Falta um Paris Saint-Germain, né? É, Paris Saint-Germain. Ah, mas aí sair do Milan pro Paris Saint-Germain é... Não, mas aí é na curva descendente já, né? Já tá na... Não interessa isso. Não interessa o time de futebol, interessa a cidade. É a prova de uma mulher que manda, é a Amanda Vara, né? É verdade. Doutor Peter! Não, doutor Alceu! O gordo Ronaldo vai administrar a carreira do Damião, doutor Peter! É mesmo? Lá na R9? É, vou falar pro cara, meu. Qual é o número aí, doutor Alceu? Não, R9, é 9. 9999. Qual é? 9. Tá chamando. Alô, gordo! Mas tá fumando, cara. Alô? Tá sempre fumando, gordo. De novo. Ô, como vão vocês aí do Pretinho Básico? Comprou o Damião, gordo? Bom, estamos tentando administrar a carreira do maior centroavante do Brasil antes que ele vá embora. Foi tu que administrou a carreira do Maradona? Não, o Maradona é mais velho que eu, infelizmente. Não, Casa Grande. É. Casa Grande também não. Jobson. Vocês ficam fazendo onda com pessoas que têm problemas e que não estão 100% capacitadas. Não, estamos falando de carreira. Como é que tá o peso, Ronaldo? Já almoçou, Ronaldo? Tava almoçando nesse momento. Que tava comendo? Fala pra nós aí, o cardápio. Pizza milanesa, arroz, feijão, ovo frito e batata frita. Quantos ovos fritos? Dois ovos embaixo, que eu gosto muito. Alguma pergunta mais relevante? O D'Alessandro vai falar contigo? Sim. Como é que tá, gordo? Ô, Dale. Você é convocado pra seleção argentina, hein? Mas tu não vai querer ir, que eu sei. Ah, vou ir sim, que agora dessa vez eu vou ir, né? Tá fudido aqui mesmo, né? É isso! Tem que fazer 15 pontos em 15. É linguagem de boleiro isso, cara. É isso, tá? E o vestiário do Inter, como é que tá? E o vestiário do Inter, como é que tá? É, agora é o Ronaldo que tá perguntando. Agora é o Ronaldo. Como é que tá o vestiário do Inter? Pedir pro Ronaldo por respeito dele. Tá bem. Tá tudo na Páscoa. Tudo na Páscoa. Tudo na Páscoa. Imagina. Tá bom. Mas quanto vai vender o Damião aí? Estamos analisando as propostas que estão chegando da Europa e temos ainda que esperar a classificação do Colorado para a Libertadores no ano que vem. Se eu classificar, fica o Damião. Se não se classificar, vai Damião. Vai todo mundo aí. E o Wellington Nem tá em negociações com a Nine também? Nem sei. Tá bom, gordo. Obrigado. Obrigado pela ligação de sempre. Vocês são muito queridos comigo. Valeu. Boa refeição, hein? Algumas matemáticas, tá? A do Avaí, 15 em 15, pra não cair sem depender de ninguém. Não, o Avaí já era. Mas tem jogo direto. 15 em 15. Não, o Avaí vai pegar o São Paulo. O Avaí já foi. Não foi. Quantas vitórias tem o Avaí no campeonato inteiro? 6, eu acho que 6. 5 ou 6. 6, já foi. Ele tem que fazer o que o Fluminense fez. Mas é que o próximo adversário é o São Paulo. O Fluminense tinha o Fred, tinha o... Seguindo a matemática, tá? O Grêmio pra ir pra Libertadores tem que fazer 18 pontos em 15. Acho que ainda dá. Pra ficar onde tá, pra ficar onde tá. Tem gente que vai dizer que dá, hein? Na Sul-Americana, o Grêmio precisa fazer 8 pontos em 15. Ah, é. O Inter tem que fazer 12 em 15, sem depender de ninguém, pra ir pra Libertadores. Aí já não é tão absurdo. Eu também já jogaram a toalha. É ruim. A sorte do D'Alessandro jogou a toalha na entrevista. O D'Alessandro jogou a toalha na entrevista quando perguntaram. E aí, D'Alessandro, e aí? Não lembro como é que foi a palavra, mas vai dar? Ele falou, não vai dar. O Inter tem assim, ó, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo são os três jogos fora que o Inter tem que ganhar. O Cruzeiro no desespero e o Botafogo e Flamengo lutando por vaga na Libertadores. Figueira tem mais 5 jogos, tá? Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Avaí. O Figueirense... Cara, 10 em 15. Se ganhar os três confrontos diretos, Corinthians, Flamengo e Fluminense, tá na Libertadores. Mas é que aí a última vaga da Libertadores está entre Figueirense, Inter e São Paulo. O Botafogo já tá botafogueando. Quem vai entregar a vaga vai ser o Botafogo. Não, tem o Flamengo nessa briga aí. Não, mas o Flamengo já tá aqui, ó. Corinthians, Vasco... Não, Vasco não tá. Botafogo... Tá aí o Fluminense. Corinthians, Fluminense, Vasco e Botafogo já estão. Tá, Flamengo... Não, Flamengo, não Botafogo. Corinthians, Fluminense. Já tem muito Flamengo. E Flamengo. Vasco, Flamengo, então, Botafogo, Lelê tá com dificuldade. Não, Botafogo já botafogueou. Já tem muito vascaíno cantando vice-campeonato antes da hora. Era isso, doutor Peter. Obrigado, doutor Alceu. Só queria falar uma coisinha rápida para os colorados aqui da mesa. Então, para todo mundo, né? A gente gosta de futebol e tal. Time que quer ser campeão, time que quer estar na zona de classificação para Libertadores, time grande, pode perder jogo em casa. Não pode perder jogo em casa, independente de pra quem. Muito menos pra time menor. Foi um tenebroso. Ontem o Beto Xavier falou também do Grêmio, uma coisa que ele se deu conta que é legal, verdade. Já teve o último jogo da história do Estádio Olímpico na Libertadores América. Foi a derrota do Grêmio perdeu. Pra Universidade Católica. Universidade Católica. Como o Grêmio não vai jogar no ano que vem, só se atrasar a arena. Agora, muito bacana foi relembrar a entrevista do Falcão, quando o Falcão disse que o Inter não tinha plantel pra chegar lá. Queimaram o Falcão. E o mais interessante é que ele cita 6 clubes melhores que o Inter, e o Inter tá em 7º. Exatamente. E desses 6, 5. É, ele só errou o Cruzeiro e não citou o Figueirense. Que na época era o melhor. Até porque na época que ele falou isso, o Cruzeiro era o top do top na Libertadores, era o líder da Libertadores, e todos nós aqui dávamos o Cruzeiro como candidato a ganhar a Libertadores. Tá bem, obrigado. 10 pras duas, vai, Potter! Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Rapaduras gostoso! Experimente! Puxa, puxa, gostoso! E paçoca gostoso! Quem manda a piada pra gente é o William Bocalon de Vargeão, Santa Catarina. Meu Deus! Oeste catarinense, pertinho. Vargeão é a primeira vez. O Bocalon. Quando chega em casa, após trabalhar até mais tarde em seu escritório, vai direto para a cama ao lado de sua esposa. Ao deitar, sente que... que ao seu lado estava mais, o seu lado da cama estava mais quente do que deveria estar. Ah, isso é muito ruim quando acontece, cara. E aí ele conclui, alguém estava aqui, e aí pergunta pra mulher, isso, né? Cara. Ô mulher, quem é que estava aqui? A minha cama tá quente aqui, tinha alguém aqui? E aí ele resolveu procurar, pois o pé de pano não deveria estar muito longe, porque a cama ainda estava quente. Pé de pano, pé de pano. Sai pela rua disposto a matar quem tava com a sua mulher ao encontrar um senhor caminhando de cabeça baixa e com uma bíblia na mão, pergunta o corno pro crente. De onde você vem? E aí o crente, venho da casa do senhor. Acabou morrendo, matou o crente. Morreu. Tá chegando o dia 11 de novembro de 2011. E alguns numerólogos atribuem ao número 11 poderes paranormais que criam um canal de comunicação com o subconsciente. Outros sustentam que o número representa a dualidade do bem e do mal na humanidade. Muitos destacam o caráter místico do 11, que segundo eles pode estar associado aos desastres, como os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos, por exemplo. A profecia de São Malaquias, que no século 11 previu que existiriam 112 papas antes do apocalipse bíblico, também é citada. O atual Papa Bento XVI é o Papa de número 111. Ah, não! A data 11... Essa eu achei assustadora. Essa é assustadora. Essa eu achei assustadora. Vou repetir. A profecia de São Malaquias, que no século 11... previu que existiriam 112 papas antes do apocalipse bíblico. Também é citado. E o atual Papa, o Bento XVI, é o Papa de número 111. É o 111º Papa da história. Imagina só uma sala de 100 metros quadrados. Grande, né? Uma sala de 100 metros quadrados. Né? Enorme. Aí tu bota todos os numerólogos lá. Né? E a tropa de elite, no escuro. E 111 metros quadrados. 111. Senta-lhe o pau dos metros quadrados. É, deixa de 111, né? Enchendo o saco do cara. Eles já gastaram de papel, de caneta. Te bota junto pra entrevistar ele. Isso, claro, eu junto acompanhando. O celularzinho. A data 11 é historicamente carregada de significados. Além dos atentados de 2001, o armistício da Primeira Guerra Mundial foi firmado às 11 da manhã do dia 11 de novembro de 1918. Ah, 18. Ah, porra. Tá, mas 8 mais 1 mais 2 dá 11. E a Segunda Guerra Mundial não foi no dia 11. Ah. Aí não bota, se que não foi, não foi. Não, tô foi. Tô te falando. Foi. Só de laço foi. E numerólogo. Começou no dia 11. Às 11 da manhã, do dia 11 de novembro. E vocês sabem qual é a soma dos algarismos 1918? 1, 9, 10, 18, 19. 1 mais 9, 10. Vai 1, tira 2. É 10. 11. É 10. Sabe que horas são agora? Sei. Soma, Batu. 1 mais 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, É. Que não tem nada a ver com 11, é 13. Tudo é 13. Não, mas para aí, agora, por exemplo, 3,54, mais 3, 4, mais 5, 9, mais 4, 13. 13, menos que horas vai ser agora? 2 da tarde. 13 menos 2, 11. É isso aí, filho. Viu? Boa, essa é a lógica do 11. Fazer da 11 no final. Mas que é interessante um asteroide passando pertinho da Terra, perto do dia 11 passando. Cara, vocês sabem quantas letras tem Apocalipse? Olha aí, ó. 11. 10. Mas o acento conta como letra. Não, mas é. Que acento? Não, apocalipse. Não, não, cara. Apocalipse não, é com H. Não, cara, é não. É com H, pô. O não, mudo. Cara, é que não é apocalipse, é o apocalipse. Ah, tá. Apocalipse é muito assim. Os caras sempre se é uma apocalipse. Citam é o apocalipse. Isso em língua portuguesa, né? Mas os países de língua inglesa já muda. É que tu tá escrevendo com P mudo. É. Se tu contar como tu fala. Os caras cortaram o apocalipse. Né, tiraram pra o I isso. Dali. É, ah, pra não 11. Ficar 11. Pra não aparecer, senão não ficaria 11. Descarado. É que apocalipse, vocês estão escrevendo errado, é com dois S's. Apocalipse. Vamos ver aí, Marcos. O cara manda um e-mail, né, o casal. Não, desculpa, Marcos, não era tu. Não era eu. Não era tu. É o Mr. P. Claro, vai lá. Casal com dois filhos. Dois filhos, capetinha, capetinha, capetinha, um pior que o outro. E os pais sabiam que se houvesse alguma travessura onde eles moravam, olha, tudo culpa eles estavam envolvidos. Culpa deles. A mãe deles ficou sabendo que tinha um novo padre na cidade, bastante disciplinador. E aí pediu pro padre que falasse com os meninos, tentasse dar um jeito. O padre concordou, mas pediu primeiro para vê-los eles separadamente. A mãe mandou primeiro o filho mais novo. Um padre, um homem alto, com voz de trovão, sentou o garoto na frente dele e disse de forma firme: boa noite. Onde está Deus? Porra. Era um garotinho apavorado, né? Porque, imagina o guri, cara. Ficou ali quieto, arregalando os olhos, olhando pro padre. Não conseguiu responder nada. O padre olhou pra ele, mais firme ainda: onde está Deus? Ah, o guri apavorado. Na terceira vez que o padre perguntou, o guri não titubeou e, ó, riscou o pé, saiu correndo, entrou em casa apavorado. Aí o irmão dele, mais velho: o que que houve, cara? E ele, mais novo, que era o Jerimum, olhou pro mano velho e disse: cara, ô meu, tamo ferrado dessa vez, cara. Deus sumiu e tão achando que foi a gente. Era o Chico Chalassi, então. Ô meu, tá aqui o nosso querido João Paulo. João Paulo Inter. Primeiro. João Paulo do Inter. Ah, o João Paulo do Inter. Eu tava falando em Papa, falou João Paulo. Perdão, cara, é só pra resgatar a informação. O repórter perguntou pro D'Alessandro: D'Alessandro, comprometeu agora? Comprometeu. Foi o que ele respondeu. Agora comprometeu. Comprometeu. Vai, KG. O garoto acabara de ganhar uma bicicleta de presente e começa a se exibir. Ah, demais. Ah. Passa pra lá. Mamãe, mamãe, mamãe, olha, sem as mãos, mamãe. E passa pra lá. Aí daqui a pouco ele volta. Mamãe, mamãe, agora sem as mãos, sem os pés, mamãe. Mamãe. Passa de volta. Era a terceira vez. Mamãe, mamãe, agora sem os dentinhos, mamãe. É uma sem fase sem os dentes. É uma fase sensacional da criança descobrindo a bicicleta, né, cara? É muito demais. Enquanto consegue tirar as rodinhas. Tirar as rodinhas, é verdade. Tirar as rodinhas é uma vitória, cara. É verdade. Tirar uma rodinha é uma vitória. É uma vitória. Né? Rodinha é uma vitória. Tem umas que às são vezes mais o cara fácil. Fica anos pra tirar a rodinha. É, mas hoje tá mais fácil, né? Hoje tá mais fácil tirar, que tem aquele controlezinho ali que tu aperta. Sim, isso mesmo. Cara, eu nunca me esqueço um domingo, cara, que meu pai disse: hoje nós vamos tirar a rodinha da bicicleta, cara. E eu peguei a bicicleta, saí assim na casa, tava na casa de uma tia lá, sei lá, cara. Eu fui pro canto, eu comecei a chorar, assim, dizendo assim: desgraçado, eu vou matar ele. Matar o teu pai? Sim, cara, eu queria a morte, ele tirar as rodinhas, cara. Mas ele tirou as duas já de vez. Eu nunca esqueci, eu digo, o Nego Nelson falou pra mim: ô, Potter, vamos tirar a rodinha agora aí. Eu acho que o Nego Nelson é da marca Marta Mãe. Agora tá saindo. Aí, viu? Eu acho que eu tinha uma rodinha primeiro, depois a outra. É melhor tirar uma rodinha primeiro. Queria mais segurança, a confiança. Tem mais de uma rodinha? Eu não lembro dos pormenores, eu lembro que eu fiquei com muita raiva. Ah, essa? Duas. É que a minha bicicleta sempre teve uma rodinha só. Ah, já veio com uma. Tem prodígio, né? Tu é meio tortinho, né? O meu tio Osmar, ele tirava a rodinha de todos os guris lá da... Isso. Ele era padre. O padre. O padre Osmar tirava todas as rodinhas. A molecada fazia festa lá na igreja. Fazia fila. Quem queria tirar o rodinho passava no Padre Osmar. Ô, Padre Osmar. E aí o casal decide viajar pro Caribe. Olha aí. Tá bem boa. É bom. O cara muito malandrão: ô, amor, eu vou antes. Vai antes. Vou pra Cancún antes. Aí tu relaxa aqui, faz o que tem que fazer. Sim, e tal. Vai antes. Chega mais cedo lá, manda um e-mail pra mulher. Certo. Erra uma letra. Vai pra outro e-mail. Ah, não! E-mail de uma viúva. Tipo, lele@hotmail.com. Uma viúva, tinha cara. Acabado de perder o marido e voltou do enterro. Puta, e abriu e foi ver os e-mails. Abriu ali Hotmail. Nome de filme, né? Voltou viúva, do enterro e foi ver os e-mails. viúva@hotmail.com, abriu. E aí, tava lá o primeiro e-mail. Querida esposa, cheguei bem. Provavelmente você se surpreende em receber notícias minhas agora, por e-mail, tão cedo. Mas agora tem computador por aqui. Dá pra enviar mensagens pras pessoas queridas. Ah, imagina, cara. Acabo de chegar, já me certifiquei, hein? Tá tudo preparado pra tua vinda na sexta. Caraca, louco! Espero que a sua viagem seja tranquila. Como está sendo a minha? Ah. Não traga muita roupa, aqui faz um calor infernal. Morreu a viúva. Muito na hora. Bom, cara. Se você vai renovar ou fazer o seguro do seu carro, não pode deixar de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Não deixe de pedir. A gente vem falando aqui desde o início do ano. para que você saiba que a HDI é de bate-pronto. Consulte o seu corretor e economize 300, 400, 500, de 10 a 20% com a HDI. Coisa de louco! Então não pague mais caro. Peça pro seu corretor cotar com a HDI Seguros, que escolheu o Pretinho Básico para anunciar o seu principal produto para todo o sul do Brasil. Ficamos por aqui com o Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência, preferência pelo nosso programinha. Estaremos de volta logo mais às 18 horas, estes queridos da mesa do Pretinho aqui. Obrigado, valeu, boa tarde!